DJ Zedilson e Edielson. Agora, vão detonar do jeito que a mega tropa da valor. Olha, Edilson, que tá na hora de botar pressão na galera! Bora começar na batida mais conhecida do Brasil! Vai ficar por conta de vocês, como é que é? Hey! Uou! Vem! Sobe! Sobe! Sobe! Sobe! Sobe! Sobe! Sobe! Sobe! Sobe! Sobe! No 5! No 4! 3, 2, 1! Libera! Uou! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Como é que é? Do meu lado esquerdo, do lado direito, no meio também. Só vocês, vem! Bate na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Um, dois, três, fora de Elson! Olha só como é que é! Você me perdeu e agora chora. Quem sabe canta, vai! Bora, G15, manda ver, manda ver, manda ver! Já te esqueci, não quero mais você. Mais uma, Edielson. Quem sabe vai soltar a voz, quer ouvir? Vai, vai, vai, vai, bate na palma da mão. Tem alguém solteiro aí embaixo dele? Só quem é feliz, só quem é feliz. Canta bem forte, vai. Tá bonito, hein? Vai. Legal. Em você, amor, diz. Eu vou estar perdido. Baby, amor, oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais, eu enlouqueço. Coração bate no peito, só tu sabes como dava. Meu coração! Cadê as rainhas, hein? E quem é de boca juntas? Príncipe negro é meu vício. De bandida, sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Só que me impressionou, ela fica no posto mais. A novinha não me quer, só porque eu vi da... Meu parceiro Rafael! Lá na 15 de novembro, lá do Comércio Belém, Pará, com a gente, o Rafael! Bora, garoto! E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, vai! Só quem é corintiano, bate na palma da mão! Tchau, tchau, tchau! E quem é flamenguista, dá um grito! E quem é de Boca Juba, joga a mãozinha pra cima! E quem é de Boca Juba, joga a mãozinha pra cima! Eu sempre brindei meu coração. Eu queria que vocês cantassem essa bem alto e bem forte, hein? Meu coração pra fugir. Prepara o gogó, que eu vou baixar e eu queria que você soltasse a voz agora! Mas veio você, me deixou em segredo. Vou lá pertinho, Jássio, vamos ouvir lá! O Edilson filma tudo agora, ele vai filmar tudinho pra vocês aí, ó! Só quem é filho de Deus, só quem é filho de Deus, só quem é de Mocajuba, solta a voz, vai! Pra todo mundo! Pode! Sempre. E o Bora Lançar que é o Mega! Aqui no Flanco Filho, só caro! Nessa, vai, vem comigo. Mas um dia se passou. Nosso amigo Márcio da Unimed com a gente. O Barbosinha também da Sucibe. O Pava da Oficina do Gordo. Valeu! O belo céu. Sei que não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu. Se me confunde, amor. Não se nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Pedro, e também para a França e Dutra com a gente, valeu! Recebendo do município também, Mocajuba! Como todos os anos do carnaval, ela nos acompanha! O nosso amigo Pablo Ferrari, igual a gente, alô, Pablo! Mulheres de sexo! Só quem nunca traiu, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Só quem já traiu, levanta as duas e bate na palminha. Bate na palminha, e bate na palminha. E dali, dali! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Você tá linda pra rebola. Rodrigo, dá um chega com o Vânia, esse Rodrigo, rapidinho. Alô, Fabiola, já passou da hora de tomar uma contigo. Libera aí, mulher! Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Minha produção. Acende. Bora fazer uma brincadeira rapidinho. O Paulo é tudo ao contrário, né, cara? Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. As novinhas ficam loucas quando a gatalha picada é o pop na pressão. E as novinhas do ninho do águia. Calma! Bora! É de deitada aqui. elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Calma, calma que eu vou apresentar pra vocês agora a nova do Príncipe com MC Dourado. Ela começa assim, começa desse jeito, desse jeitinho só. Agora, vai! No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, só eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. Vodka, manda pro ilego, é isso que elas gostam. Louca, dançando, ela senta no meu colo. Entra no meu castelo, aí que eu adoro. DJ, abraça o C. Martins com a gente, Vinícius Miranda, Lucas Miranda, para o Jeff Guimarães com a gente, Lucas, Roger, Arthur. Esse nego é o castelo ostentando. Valeu. Fica tranquila, bebe sem medo. É o Mega Príncipe Negro. Meu grande amigo Zanildo com a gente, tá curtindo o Príncipe? Um abraço com muito carinho, Zanildo, a você e a sua esposa. Meu amigo de muitos anos, esse cara. Vem aqui nos prestigiar. E Zanildo e a sua esposa, um abraço forte, valeu, irmão. Tá aí junto com o Eric Miller. E o nosso amigo Dirceu Neto, olha, Dirceu Neto e o Eric Miller. Aqui com a gente, obrigado pelo carinho, valeu. DJ Mel na produção, MC Dourado. Almeida com a gente, Raiciel, um abraço também para o Pedro, galera aqui do Mega, valeu! Pra cima! Bora, João, tem um abraço, Lana! Vai, Holanda! O Ceni tá louco. E mandou o quê? Te avisar que o Mega já vem tocar. E mandou te avisar que ele já vai tocar. Tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar. Toda a equipe, toda a galera lá da Big Pharma com a gente, abraço no Paulo, Jones, Franci, Fábia, valeu! Pra mim, e começa a empinar, então fica de quatro novinha pra mim, 2G15 vai empurrar. Swing Viana! Silvia, Jéssica, Douglas, Moraes, Daniele, Lisboa, alô, Saib. Logo mais, gente, tem o showzaço da MC Lili, a rainha do funk paraense, arrebentando daqui a pouquinho no palco do Príncipe. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Oi, Isaac Safadão, a equipe Mãos Faladas, abraço lá de Boca Juma. Te avisar que ele vai te empurrar. Esse é Mega Príncipe Negro, com os irmãos Edilson e Edilson. Um abraço, Toninho da Cultura e a sua família, família Silva, valeu! Alô, Toninho da Cultura, cadê o homem? Disse pra eu parar com esse meu rebolado que falava toda hora que ia me tacar o tal. E aí, DJ JC? Olha a galera ali no camarote do outro lado, João, só lá fora! Se eu mandar um quadradinho, te taco, te taco, taco. nosso amigo Alisson Meirelles aqui com a gente. O Blue Neve também, o João Pedro tá aqui no show do Mega. Um abraço pra vocês aí, ó. E aí, Júlio Rodrigues? O Juan Almeida aqui com a gente. Toda a galera do Bloco dos Amigos aqui com a gente. Mega! Aqui. Sandra. Alô, Ione! Lena! Sim, eu vou sentar. Ana Bice Rodrigues, Alessandra, Cláudia, a galera com a gente. É bolo gostoso pra você gamar. Com dedo na boca, vou sensualizar. Arrastou, vim, eu vou sentar. Vem devagarinho, agora eu vou empinar. É bolo gostoso pra você gamar. As abusadas, Jaiane, Brito! Alô, Sheila! Aí, Nara, Suane, Carol, Aline. Agacho, eu sento, eu quico. Agacho, eu sento, eu quico. Faço movimentos pra te alucinar. Quadradinho, daquele jeitinho. Vem com a MC Suzy, você vai gostar. Jackson Carvalho, Jackson. Sim, eu vou sentar. Genilson. Vem devagarinho. Paulinho, agora, Marcelo Rodrigues. Rebola, olha a Super Fortaleza na área aí. Com dedo na boca, você só ali. E ela vai. Arrapovinho, eu vou sentar. Vem devagarinho agora. E a galera também na esquina, no Hortifruti aqui com a gente. Pra você gamar. Alô, Barbosinha, tá aniversariando hoje pra você também. Alô, G15. Michele, aqui com a gente também, a Lisana, Correia, a Fátima Pantoja também tá aqui no show do Mega. Um abraço, a Luziane, um beijo pra vocês, só as meninas. Vem devagarinho, agora eu vou empinar, é bolo gostoso pra você gamar, com dedo na boca vou sensualizar. E o nosso parceiro Juninho Moura, aqui com a gente lá de Abaetetuba. Alô, Juninho! Se quiser levar a metralhadora, lá em Abaetetuba, as vingadoras falam comigo. Olha aqui, ó. Vai, meu príncipe, mostra o seu poder. Flash um Havaí. Vem! Vingadora. E agora? Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, coleta tá doendo. Alô, metralhadora! Alô, Edilce de Els, pega a metralhadora. Que comandam vão no tra, tra, tra. E a Fabíola vem com tudo na linha. Agora a tropa vai dançar. Tra, tra, tra, e acelera. E, tra, tra, tra. Nosso amigo Daniel Barros, um abraço, Daniel. Comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Que... Lorine, Fabizinha. Tra, tra, Josivan, tra, Ingrid, Jogo, Daisy. Alô, Elon. Ângela com a gente, Luísa, um abraço também, Robério. Tô de boa com a gente, toda tô de boa. E o Mega! Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo. A Deizinha Remixa, aqui com a gente também no show do Mega. Tá querendo falar. Evangelé, Luísa, a Ingrid, Famizinha e a Robério. Um abraço! Pega a metralhadora. Vai! Vai no tra, tra. Ô Vingadora, como é que é? Tra, tra, tra, tra, tra. O violino vai no tra, tra. Um abraço, Van. Tra, tra. Jaiane Brito. Edilce de Elson metralhar. Tra, acelerou. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Meu paredão já tá no tra, tra. Vou ensinar assim. Tra, tra, tra, tra, tra. Edilce de Elson metralhar. Tra, tra. Janilson, Jaque, a equipe vem. Equipe vem. Agora sim, ganhou uma lição, vai. Alô, Fabíola. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. E ela deixa eu sentar. Deixa. Edilson e Edilson. Deixa eu sentar. Ela deixa eu sentar. O Isaac. O Jones aqui com a gente, a Rose também, a João Berto, o Gerson, a equipe Mal Falados, um abraço! Alô, Rânio, Malteus, alô, Japa, alô, Sueve! Andrei, o Jailson, o Didi Oscar aqui com a gente, o Pequeno, o Luan, aí, um abraço! Deixa a minha mãe, deixa a minha mãe, deixa a minha mãe, deixa ela, deixa eu ficar, deixa eu ficar. Marley Serrão, olha ali. Raílson Marquinho, Raíssa Ramos. Deixa eu quicar, deixa eu quicar. E a princesinha Sabrina Ramos, da equipe 300 Copos, valeu. Deixa eu quicar, e eu quico, quico, quico, quico. Quica, vai. Quico, quico, quico, quico. Até o chão. Quico, quico, quico, com carinho. Quico, quico, quico, das... E os despintados da GDT aqui com a gente. O cheiro mega também. O Márcio da Unimed, o Barbosinho também daqui com a gente da Sucip, um abraço! Príncipe Negro. Eu vou convocar as novinhas bem assim, pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho. É só tu se envolver, que o clima tá gostosinho, que o clima tá gostosinho. Mata gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Reginaldo Marcos, Jonathan, Baratinados, valeu! Joga pra cima! Solta para a Galícia. O Afonso da Colônia. Com a mão no joelhinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelhinho. Que delícia. Devagarinho. Chega mais meu parceiro, Alisson Max. Tô chegando, Tony Salles. Agora é e o papo na oficina do Burro aqui com a gente. Pra você, papo, um abraço também. Pra fazer o aquecimento. E as abusadas, a Jeane Brito, a Sheila, a Dayana aqui com a gente, a Carol Aline. Alô, Inaro, um abraço. É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, devagarinho. Carlei Igreja, diretoria do Bloco dos Amigos, valeu. Alô, Meirelles. Com a mão no joelhinho. Vai descer, vai descer. É tanta boca simples esse momento. É tão bonito esse par de mãos. Família Dutra! Vê todo mundo assim cantando juntos. Quem tá solteiro, levanta a mãozinha, amor! Felicidade transforma em mim. Faz tanto tempo a nossa união. Chegou o dia que meu coração tá naquele jeito. Quem é de Boca Chuva? Pra ver. Quem veio de Belém, levanta as mãozinhas! Sintonia, é tempo de alegria, você tá feliz? Sai do chão! É pra pular, é pra pular. Alegria, alegria. Alegria, yeah! Atende gravações. É só alegria! Eu vou voar atrás desse amor, seja onde for, eu quero esse amor. Tira o pé do chão, vai, vai, vai! Príncipe Negro. Eu preciso encontrar um amor que me deixa arrasado na cama. Um amor que desperte o desejo, me cale com beijo e mova a montanha. Um amor que me pire o juízo, me jogue no lixo, espalhe meu peito. Pode ser um amor infiel, ou então que me leve pro céu, ou então jogue essa mão pra cima e tira o pé. Eu vou voar atrás desse amor. Tira o pé no chão! No chão, Laranjeiras, eu vou voar. Daiane Miller, Carol, Aninha! Alô, Richelle, Luiz, Renan, GD15, a equipe G15, valeu! Já que é carnaval, é sucesso! Atenção, todo mundo virado pra lá! Atenção, pra parar! Apontar, solta o som, DJ! Sai do chão! Vem, meu príncipe! aí então, Boca Juba! Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Tomou conta do... Alô, Boutinho, alô, Van, alô, Eder! Lourinho, baixinho, o Cico! É madrugada! Aquele pânico de Boca Juba! Queria folha dar um príncipe! Aí, Robson! Príncipe! Lá, lá, lá, vou cantar de alegria. Quem espera se trata só... Pode emendar, mas cantador. Meu amigo Rafael, lá da 15 de novembro, do Centro Comercial de Belém do Pará, com a gente. Um abraço, galera. E o Bora saindo. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Um abraço, Nico, do Gordinho e Davi, da mídia também com a gente, Vavá, Rosana, cara do mal. Eu vi aquilo, fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste raio de suruba, já me passaram a mão. Bate na palma da mão, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. DJ Edilson, manda ver que eu quero ver. Tem mais uma, tem mais uma. Um, dois, três. Quem é do Paixandu aí, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Quem é do Paixandu, bate na palma da mão, tchá. E quem é do Clube do Remo, dá um grito. E quem tá feliz da vida aí, joga as mãozinhas pro céu. Quem vai curtir esse carnaval até quarta-feira, dá um grito. Quem veio de Belém faz barulho. E quem é de Mocajuba grita também. Enlouquecendo tudo. Um show de tecnologia audiovisual. Tudo isso é mega. Eu falei. Eu falei. Mega Príncipe Negro. E agora? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Olha só, atenção, você que encontrou o molho de chaves. Só trazer aqui pra gente, tem gratificação, beleza? Não vá, meu grande amor. DJ Alex Light com a gente de Castanhão. Com a Liga da Justiça de Mocajuba, valeu! Eu errei, te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui covarde. Te deixei só, eu não pensei. Nosso amigo Júlio de Alçônia e toda a equipe do restaurante da Rosa aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, hein? Melhor restaurante hoje em Mocajuba. Valeu! Te amo demais, nossa história é linda. Eu sei que quando eu ver você, outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Um abraço pequeno, Lua Maza com a gente, valeu! Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Porque não me diz o teu nome? Príncipe Negro, Príncipe Negro. E dizer a você do meu amor. E quem sabe canta! Porque me abandonou. Eu vou baixar e eu quero ouvir, vai! Bem alto, mais forte, vai. A nossa história de amor. faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Diz aí! Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Uai, Luinês, Adriano, Preto, Savinho! Abraço, Kino, Patrícia, Bian, eita, coisa boa. Toda a galera com a gente. Miguel, mano, Fábio. Eu sei que não. Nossa história de amor, eu sei. Hey, não acabou. DJ Pikachu, Luan, Spike. Um abraço, Dorão, toda a família B13. A churrascaria do Cristiano, valeu. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Não é. Escuta o meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. E agora, hein? Fiquei com medo e fugi. Fora deles, você com a gente também. Meu parceiro Pablo Ferrari. E a nossa parceira Fabiola, alô Fabiola. Meu amigo Marlon, alô, o Wesley. E o Lucas aqui com a gente também. Alô Dayana e Miller. A Carol aqui com a gente. Tá curtindo o Mega Loninha. O Ine aí, também a nossa amiga Jane Brito com a gente, Berenice, alô Evaí. Ela de vestido curto, não é disto, eu tenho surto. O que essa gata viu? E aí? Príncipe Negro, o som da galera. O Edilson e Edielso detonando e fazendo show. Sobe na nave, com um pouquinho bem suave. Vocês voltassem mais forte e bem alto de novo! Como é que é? Os homens que nunca traíram as namoradas, que eu sei que tem um monte de homem sincero hoje aqui. É. Quem nunca traiu, levanta a mãozinha, bem alto, bem alto. E qual é a mulher que não traiu também um namorado, joga a mãozinha pra cima. E o homem que já traiu, levanta as duas, bem alto. E quem nunca levou um chifre, joga a mãozinha pro céu. E quem já levou, dá um grito. Quero ver. Bora. Quem já colocou, faz barulho. Bando de safado. Bora, vai. E aí, Gilson? Tranquilo? Tem mais uma pra gente? Então bora lá, solta aí, quero ver. Um, dois, três, vem. Essa aí tá na boca da galera, no coração do povo, quem sabe canta, quer ouvir? Diz! o quê? Baby, amor. O André e a Alessandra. Abraço, Side, Corrente, Danilo, Gaspar Show. É dos crimes do rock. Se te faz, eu enlouqueço. Coração bate no peito, só tu sabes como tá. Diz aí! Só vocês! Príncipe negro é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Bora! Nosso bonde é correria. Como é que é? Eu de Camaro dentro da periferia. Com gado no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Quem é que gosta do escurinho, hein? Joga a mãozinha pro céu. Deixa tudo no escuro. Quem já beijou na boca hoje, levanta a mãozinha bem alto. Deixa tudo no escuro. Quem ainda não beijou, que tá afim de beijar, joga as duas pro céu, que eu quero ver bem alto. Agora. Então sobe, Edilson, no escurinho. Deixa eu ver de pertinho, então. Se a tropa gosta do escurinho mesmo. Só quem gosta do escurinho do meu lado direito, coloca o braço bem em cima. Quem gosta do escurinho, deixa no escurinho no meio também, no meio. Quem gosta do escurinho do lado esquerdo, no lado esquerdo. Desce lá, mano, por favor, pelo que é meu carro, quer me beijar o cara, pô. Pelo amor de Deus. Não, não, não, não. Não, eu gosto de mulher também, pô, nada contra. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Os caras querem me beijar, rapaz. Olha, Wanderson, pelo amor de Deus. Deixa eu perguntar uma coisinha aqui. Pras mulheres, pras mulheres. Só quem tem um homem. As mulheres que tem só um homem, coloca o braço lá em cima. Os homens que tem só uma mulher, coloca o braço lá em cima. Vou perguntar de novo. Os homens que tem só uma mulher, coloca o braço lá em cima. As mulheres que tem somente um homem, coloca o braço lá em cima. Os homens que tem mais de uma mulher, coloca o braço lá em cima. As mulheres que tem mais de um homem, coloca o braço lá em cima. Só quem é feliz, joga o braço lá em cima também. Bate na palma da mão. Vem, libera, eu quero ver como é que é. Assim. Oi. Quero ver. Quero ver. Tá ali na palma da mão, eu quero ver. Vem, vem. Como é que é? Assim, joga pra cima. Vem mais uma no mega. Hey, wow, hey, wow. Diz. Como é que é? Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Vem. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Vem. Se tem mais uma, se vira logo, Jels, bora! E me quando não merecer, vai. Hoje sonhei com você. Esse sem acordar, era tudo tão lindo. Até recordar. E aí? Tem mais uma no mega, eu quero ver! Libera! Eu quero mais, um pouco mais. Depois do amor. Diz assim? Quero um carinho, um abraço. abraço e me dá que sabe canta. No meu romantismo, é. Não vejo problema. Vê não? E a construção! Na construção, estourei logo o Xandão. É de medo, tá na mão. E ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Príncipe negro, o som da galera. Foi Dilce e Edielso detonando e fazendo show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem que nós curtir o baile. É a valete que comanda aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson. A gente se encontra no próximo show do Mega.